Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei criada para a proteção à mulher vítima de violência. E para que a situação da violência seja enquadrada nessa lei, é necessário que haja um vínculo doméstico ou familiar entre a vítima e o agressor. O que ocorre é. Ah, a mulher passou na rua, foi agredida por alguém, pode ser enquadrada na Lei Maria da Penha? Não. É necessário que haja algum vínculo. E esse agressor não necessariamente precisa ser um homem, pode ser outra mulher também. A lei ela funciona exclusivamente para proteção à mulher, independente de quem tenha sido seu agressor, desde que haja, claro, como eu falei anteriormente, um vínculo doméstico ou familiar. Irmã, tio, mãe, tia, noivo, namorado. Tem situações também onde não há esse parentesco, mas, por exemplo, a mulher que veio do interior para trabalhar como doméstica e mora na casa do patrão. A situação dela pode ser enquadrada também. A Lei Maria da Penha também a protege, caso seja necessário. E como é que funciona esse processo? A mulher passou pela violência. Ela, no nosso caso, no caso aqui de Salvador, ela vai se dirigir primeiramente a uma delegacia, uma das duas DEANs que tem, dependendo da região onde ela mora, pode ser a de Brotas ou aqui de Piripiri. Vai registrar queixa, né, da agressão, narrar todo o fato, e vai ser gerado um processo que vai ser encaminhado para a justiça. A justiça vai acionar o agressor juntamente com ela, e após a audiência ali, normalmente vai ser deferida uma medida protetiva de urgência em desfavor do agressor. E ele vai ter que. Normalmente, ela tem algumas medidas cautelares, como afastamento do lar, independente de ele ser ou não o proprietário da residência, mas se eles se os dois conviviam na casa, isso se tratando de marido e mulher. Se os dois conviviam na casa, o marido ele tem que se, o agressor ele tem que se afastar. E tem algumas proibições também de manter qualquer tipo de contato, ou por telefone, ou mensagem, ou até mesmo por terceiros. Se tratando de casal, quando existe filhos em comum ao casal, a depender do relacionamento com os filhos, a depender do entendimento lá da juíza. São tomadas posturas também. E ele pode, caso não haja uma boa relação também com as crianças, ficar impedido inclusive de ver os filhos, né? Essa medida ela se estende também aos filhos do casal. Se a juíza entender que há necessidade também, que as crianças possam estar correndo algum risco. E é mais ou menos assim dessa forma que funciona. E em relação às violências, essa lei ela classifica as violências em cinco tipos. Tem a violência física, que normalmente a gente conhece, né? A questão da agressão física. Mas também tem a violência moral. São os xingamentos, né? Quando ocorre ali os desentendimentos, algumas palavras que são ditas ali para no intuito de rebaixar, de diminuir a pessoa, classificado como violência moral. Tem a violência patrimonial, que é quando o agressor ele destrói os bens da casa. Ou toma algum pertence da vítima. No caso, toma um aparelho de celular, toma os documentos dela para que ela não vá para rua, toma o celular, quebra a televisão, quebra as coisas de casa. É considerado como violência patrimonial. Tem a violência psicológica, que normalmente acompanha essas outras, né? A violência física e a violência psicológica é mais questão do medo, né? Do tocar terror. São as ameaças, são coisas assim que vão influenciar diretamente com o psicológico da mulher. E eu falei moral, patrimonial, psicológica, a física e a violência sexual também. São cinco. A violência sexual, independente do De ouvir, de, independente de serem casados, aquela questão do cara querer forçar uma relação também, relacionamento num momento ali, é enquadrado também como violência doméstica. E existem algumas redes, alguns órgãos que trabalham em conjunto, ou pelo menos deveriam trabalhar em conjunto, que formam um grupo para o enfrentamento desse tipo de situação. Tem, pela Polícia Civil, tem a DEAN. Pela Polícia Militar, se tratando da cidade de Salvador, tem a Ronda Maria da Penha, que trabalha também na fiscalização de medida protetiva. Tem o Ministério Público, com o GEDEM, e outros órgãos também, que formam uma rede de enfrentamento à violência doméstica.